quando estiverem em perigo, basta chamá-los. Pois eles juraram proteger os inocentes e vencer o mal. Lá vai Spit na tradução! O Último Samurai. Arigato, ei, sayonara, banzai. Eu honro o microfone como a espada de um samurai. 36º segredo de Shaolin, meu zóio puxadinho. Digo, não é só verdinho, isso é de nascença assim. Vou até o fim, porque ataque é o clã. Dinastia Ming, leve feito em Gigan. No estéreo, no grave, no mono, neurose é meu lobo humano. Que trago com honra pintada no meu kimono. Sou a faca disso, os playboy puxa salame. O palco é o tatame, o rap é um origami. Vai, mais um som, hit pro hit, um impom. Doble hit combo, sou samurai Shadon. Tô na estrada veloz, o Citroën uma onda. A Kawasaki Ninja, se tiver que subir uma lomba. Toma, tombelona tipo Ipibon. Então tomba, paulada feito MM, Haue, Honda. Rima tecnológica, Playstation, Atari, vixe. Mais avançado que uma Mitsubishi. Sempre Toshiba, Aiva, samurai, não se salva. Sou faixa preta da rima, discípulo bate palma. Faixa preta, Último Dan. O rap é meu câncer, o Miyagi, Naipe, Daniel San. 2-3 cachorro louco outra vez. 2011 é o ano, horóscopo chinês. Uma série de guerreiros corajosos, dispostos a dar a vida por algo que tornou-se uma palavra esquecida. MCs made de Taiwan, cometo um harakiri. Mastigo MCs como se fosse sashimi sushi. Ágil, hábil, persistente, dedicado, feito Bruce Lee. Acrobata no flow, naipe Jet Li. Prosperidade de uma capa, força de um dragão. Quente feito sol nascente, ardente feito um vulcão. Vou até o fim, vem, quer pagar pra ver. Cada gota de suor é uma garrafa de saque. Organização e acusa pros inimigos banzai. Nós é Giban, Jasper, Liu Kang, Rap, Tile, Giodai. Coloco o sazon no rap, eu faço é com amor. Tempero pros inimigos, eu sou Yakuza, o terror. Se quiser torrar meu filme, vem, aqui é Kodak. Explosão sonora, feito estrago de Nagasaki. Tenho a sabedoria de Mao Tse Tung, um microchip cravado no cérebro. 2 HD da Samsung, sou da antiga, da old school, muralha da China. Quando escutar minha rima, grita Chong Li, sua rima, sua mina prima. Minha obra prima, sou milenar, tipo um vaso chinês, muralha da China. Quanto mais o tempo passa, tipo, sou pai, nem. Minha rima vale bem mais do que 10 mil iens. Meu bem, minha família, meu rap, os irmãos. Por ele sou Bruce Lee, a fúria de um dragão. Tenho a leveza do Taishi Chuan. Você é a mafia, acusa, aí ataque é meu clã. O Último Samurai. O Último Samurai.